boa noite pra você. Tá começando agora o Jornal do Acre, as notícias da nossa querida Rio Branco para todo o Brasil. Eu, Salustiano Braga. E eu, Deus Dedite. Porra, Deus Dedite Fragoso. E eu, Deus Dedite Fragoso, trazemos as novidades da nossa, do nosso querido. E eu, Deus Dedite Fragoso, trazendo as novidades do nosso querido estado. Muito bem, Deus Dedite Fragoso. Primeira notícia que vem aí da área. Alô, área. Atenção, área da política, meu querido Deus Dedite Fragoso. A unidade real de valor, que equivale a 2.750 cruzeiros reais, é lançada. É mesmo, agora em 2013 chegou o real aqui no Acre. Chegou o real no Acre. Será lançado agora na segunda-feira. Muito bem, o real do Acre agora já tá chegando aí. Passo a bola pra você agora, meu amigo. Tá certo, Fernando Henrique Cardoso, né, deixou o Ministério da Fazenda do governo Itamar Franco, nosso querido atual presidente aqui do Acre, pra ser candidato a presidente da República. Vamos ver, quem sabe ele ganha alguma coisa, não é verdade? Vamos às notícias aqui, notícias do esporte. Temos a notícia do esporte agora, nosso querido Atlético Acreano, agora acabou enfrentando o Corinthians, grandes golaços de Mirandinha, Marcelinho Carioca e Vampeta. Muito bem, agora na área da tecnologia, meu querido Deus Dedite Fragoso. Na área da tecnologia, o Mega Drive 3 é lançado para competir com o Super Nintendo. Seu principal jogo Sonic foi criado para rivalizar com o Eterno Mario da Nintendo. Eterno Mario, hein? Recente lançamento, inclusive, do ano passado, aí saiu e bombou aqui no Acre, né? Foi um sucesso tremendo também, mas também não só o ramo o ramo da informática também parece que tá chegando aí. O ramo da grande informática comércio, também. Um grande comércio que tá chegando. Atenção, você investidor do Acre. Chega uma nova oportunidade no Acre para você, subsidiada aí pelo nosso querido governador Theon Viana. Tá chegando aí a nova novidade do comércio, a Lan House aqui no Acre. Muito bem, computadores com Windows 95, certo? Internet de 56K. Você pode aí trazer pra galera esse grande comércio. Tá chegando a primeira Lan House agora em Rio Branco, nesse final de 2013, e a estimativa é que até 2018 já tenham mais duas outras unidades em funcionamento. Muito bem. Temos também uma nova programação para vocês. A partir de segunda-feira, a TV Manchete irá começar a transmitir Cavaleiro do Zodíaco. Vai ser antes ou depois do Churato, meu querido? Vai ser depois do Churato, antes de Cybercop. Cybercop, olha aqui, eu tô vendo agora o segundo capítulo, né, que acabou de lançar semana passada. Tá muito bom, viu? Tá muito bom, mas eu ainda preferia o que tava passando até semana retrasada, que era Google Five, né? Google Five também, grande lançamento. Foi substituído. Vai começar a passar Flashman. Muito bem, lança. Esse eu não conheço, nunca vi na vida. Nunca viu? Não, é a primeira vez no Acre chegando agora. Agora no Acre. Relembrando também que todas as tardes vocês conseguem assistir na TV Manchete Lion Man. Exatamente, na Manchete Lion Man. Falando nisso, bomba da Manchete. Estão procurando até agora o apresentador Clodovil. Parece que ele não tem dado as caras faz um tempo. Aí a gente não sabe o que aconteceu. Esperamos a notícia de Clodovil em breve. Isto é verdade, também na Rede Globo do Acre terá a estreia de Hilda Furacão. Hilda Furacão, exatamente. A saga de uma mulher que trabalhava na carrocinha. Muito bem. E agora, pra gente ver aqui, notícias do Acre. Vai ter mais alguma notícia, Deus Dedete? É, Deus Dedete. Eu tô bom do nome. Esse nome fuleiro da peste da gota serena, viu? Vou falar pra você. Vamos encerrar aqui. Jornal do Acre no seu Escola Show. Com Deus Dedete Fragoso. E Salustiano Braga. Até a próxima edição.